Esta música está baseada e inspirada nos fatos reais, onde a ganância e a inveja do ser humano passa dos limites. Desta feita, pela própria consciência, levado a praticar crimes, algo inadmitível perante a Deus e o mundo. Carblay, Mano Vat, we on the mic. Nestas noites agressivas não sabemos que o destino nunca está nas nossas mãos. O azar é que nunca terás como te defender e das maldades destas noites. Te defender e das maldades destas noites. Naquela noite de quinta-feira, o negociante Gilberto, perante o dia do dia 6, teve muitas vendas no investimento, com planos de ir a Nampula fazer levantamento grosso. Fonte de inspiração e motivação para o público, quase controlava todo o movimento comercial. Casado, pai de três putos, chefe de família, cabeça de casa de forma inabalável. O negócio andava bem, os concorrentes ficavam com inveja, falavam mal do Gilberto pelas costas, até que resolveram fazer um assalto contra o melhor amigo, vende todo o mapa, sem sombras de dúvidas nem piedade nenhuma. A ganância falou mais alto por conta dos valores, aquilo parecia Judas vendendo Jesus. Sem amor, tudo desumano. Os bandidos armados entraram pela casa, anunciaram o assalto naquela noite. Nestas noites agressivas não sabemos que o destino nunca está nas nossas mãos. O azar é que nunca terás como te defender e das maldades destas noites. Te defender e das maldades destas noites. Desesperada perante os bandidos, já começava o confronto entre a família e eles, tudo de forma agressiva. Aquilo foi uma de madrugada, os vizinhos depois de ouvir tiros não podiam fazer nada. Ligaram para a polícia, a linha só caía, enquanto Gilberto e seu irmão lutavam com os bandidos, eles perdiam os valores. Choveram tiros atrás de tiros pelo teto, sem alternativas, até que os dois irmãos foram baleados. Os marginais levaram toda a mola e se foram. Um tiro atinge o Gil na cabeça, o outro irmão no ombro. O Gil sofre uma hemorragia interna na cabeça. Entre a morte e a vida, o irmão teve alta logo. A justiça pouco fez, nada fez. Pela complicação da hemorragia, 17 horas o Gil faleceu. A equipa médica fez de tudo para salvar o destino. Ninguém muda, falou alto. Nestas noites agressivas não sabemos que o destino nunca está nas nossas mãos. O azar é que nunca terás como te defender e das maldades destas noites. Te defender e das maldades destas noites. Nestas noites agressivas não sabemos que o destino nunca está nas nossas mãos. O azar é que nunca terás como te defender e das maldades destas noites.